33. Nós estamos falando de Vila Velha, estado do Espírito Santo, para toda a internet. Hoje, dia 28 de maio, uma quinta-feira do ano de 2020, nós iremos meditar em Jonas, livro de Jonas, no capítulo 1. São apenas 4 capítulos, né, irmãos? O livro de Jonas, mas com uma mensagem poderosa, maravilhosa. E hoje nós vamos então meditar no capítulo 1. No capítulo 1, que tem 17 versículos. A proposta do livro de Jonas é mostrar o quanto é grande a graça de Deus. Deus é maravilhoso. E que a mensagem da salvação, ela é para toda a humanidade. Eu sei que tem alguns irmãos que pensam diferente, mas nós percebemos em alguns versículos que a palavra de Deus, ela veio para demonstrar o grande amor de Deus e para dizer que a salvação é para todos. É para todos. Pastor, mas o senhor falou que tem alguns que pensam diferente. Tem? Tem. Tem alguns que pensam diferente. E tem alguns que acham, acreditam. E se, pela visão deles, olhando o texto bíblico, tem texto que até confirma a maneira que eles pensam. Eles pensam que Deus elegeu algumas pessoas escolheu algumas pessoas para ir para o céu e outras para irem para o inferno. Resumindo, é isso. Resumindo, eles falam que os escolhidos são escolhidos. Não tem como negar. Não pode nem rejeitar. E que tem outros que vão para o inferno porque Deus não escolheu. Mas é o jeito deles pensar. Mas por que o senhor pensa diferente, pastor? Ah, eu penso diferente porque, na minha interpretação, eu faço interpretação. Eu fiz um curso de teologia, depois eu fiz uma pós-graduação em Bíblia, e eu gosto muito de ler a Bíblia. Mas eu gosto de olhar para a Bíblia, porque a Bíblia ela não foi escrita para teólogos, meus irmãos. Não foi, não. A Bíblia foi escrita para as pessoas humildes, simples. É que a gente... Folhas, várias, né? Essa carta com várias folhas. Então eu penso assim, para você ler uma carta, você precisa conhecer o caráter da pessoa que escreveu a carta. Porque tem aquele que escreve e tem aquele que recebe, o emissor e o receptor. Você tem que conhecer o caráter do emissor, de quem escreveu. Então, quem escreveu foi Deus. Quem escreveu a Bíblia foi Deus. Ele usou seres humanos para registrar, mas é a vontade de Deus que está escrito na Bíblia ali. E ele escreveu para nós. Imagine, irmãos, que você está andando pela rua, e você encontra uma carta. Lembra aquelas cartas que vem no envelope lá? Você lê aquela carta. Aí está assim, olha, é do senhor Sebastião Alves Martins ao seu filho amado, João Alves Martins. Né? Aí você está andando, você encontra essa carta. Aí, não tem endereço e tal, mas você acha que eu vou abrir para ver se tem mais alguma coisa aqui dentro, né? Para eu entregar a carta para o João. Aí você começa a ler a carta. Se você não conhecer o caráter do Sebastião Alves Martins, que é o meu pai, você pode interpretar aquela carta errada. Porque você não está levando em consideração o caráter, né? O amor que o meu pai tinha por mim, o carinho, a atenção, né? Algumas coisas específicas, você não vai entender. Se você não levar em conta, se você não conhecer o caráter do meu pai, e você pode então distorcer algumas coisas que está escrito naquela carta. O mesmo é com a Bíblia, irmãos. Se você ler a Bíblia, mas para interpretá-la você não levar em consideração o caráter de quem escreveu a carta, você corre um sério risco de distorcer. Qual que é o caráter de Deus? É um Deus amoroso, é um Deus justo, que quer o melhor para a nossa vida, que nos socorre, que mandou o Espírito Santo para nos capacitar, que quer o melhor para nós. Por isso que eu falo que, para mim, o meu versículo é Romanos 8,32. Porque Deus, o meu Pai espiritual, Ele quer o melhor para mim, e esse é o caráter dEle. Então, eu penso que as pessoas que acreditam que Deus escolheu uns para ir para o céu e escolheu mandar outros para ir para o inferno, não está levando em conta, na leitura da carta, o caráter de Deus. Que Deus é amor. Como que um pai amoroso vai mandar alguém para o inferno? Não, ele vai dar pelo menos uma chance para a pessoa se acertar. Depois, no final, fazendo justiça, ele fazer o quê? Né? A pessoa escolheu ir para o inferno. Mas durante a fase de crescimento, de conhecimento, ele está dando, ele dá a oportunidade. É um filho seu, você tem um filho. Enquanto ele está crescendo e tal, você vai instruindo ele, porque você o ama. Então, o mesmo é com Deus. Então, acho que para nós lermos a Bíblia, tudo que a gente for ler a Bíblia, tudo que a gente for ler na Bíblia, nós temos que levar em conta o caráter de Deus. O caráter de Deus. Então, olha, quando eu leio esse versículo aqui, o exemplo, ó, porque que eu acho que o livro de Jonas, ele fala da grandeza, da graça, do amor de Deus. Que a salvação é para todos, para toda a humanidade. Por que que eu concordo com isso? Olha o que que ele fala, o que que Deus fala em Tito. Tito está no Novo Testamento. Tito, no capítulo 2, no versículo 11. Olha o que que ele fala. É, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Texto bíblico, versículo 11 do capítulo 2 da carta de Tito. Porque a graça de Deus, graça é um presente merecido. A graça de Deus se manifestou salvadora, se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, a todos os homens, a todos. Então, a graça se manifestou a todos. Agora, uns aceitam e outros recusam. Mas a graça é para todas. Então, esse livro de Jonas, ele fala desse amor imenso de Deus. Né? Nós acreditamos que o escritor do livro foi o próprio Jonas. E era destinada a Israel e a todo o povo de Deus em todo o mundo, em toda a terra, né? Foi escrito por volta de 780 antes de Cristo, né? É um livro maravilhoso, viu? É um livro maravilhoso. Vamos entender por que que Deus permite na nossa vida algumas tempestades. Ninguém gosta de tempestade, né, irmão? Quem é que gosta de tempestade e levanta a mão? Ninguém. Ninguém gosta. Isso é normal. Mas vamos ler para ver se a gente entende. Eu vou usar a edição Viva, que é mais, de mais fácil compreensão. Diz assim, olha: o Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. A filiação na Bíblia, primeiro que era uma tradição dos escritos antigos, e segundo que é como uma chance a mais de se comprovar a veracidade. Né? Porque quanto mais detalhes dá, mais fica fácil de comprovar a veracidade da carta. Então diz assim, ó, versículo 2. Jonas, vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor. Anuncie a seus habitantes essa mensagem do Senhor. Irmãos, Nínive, né? Era a capital do antigo reino da Assíria. E ficava ali ao norte da Babilônia. Hoje, onde é o Iraque? Hoje ali, Nínive ficaria na região onde é o país do Iraque hoje. Destruído, né, mano? Onde é o país de Iraque. Era uma cidade poderosa, porém perversa, mano. Perverso, né? E eles, o O povo não gostava muito da Síria, não, porque tinham os feito como escravos, né? Tinham exilado o povo. Né? Então diz: olha, Deus, vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor. Agora é Deus que vai falar. É o que Jonas tinha que falar para o povo: vou destruir vocês de Nínive por causa de sua grande maldade. Os seus pecados são tão horríveis que chegam até a cheirar mal. Daqui do céu eu vejo tudo o que acontece. Então era para Jonas ir pregar, né? E pregar lá para Nínive, né? Era para Jonas ir pregar. Jonas, porém, ficou com medo e preferiu fugir do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde descobriu um navio que ia para Tarsis. Irmãos, é o sentido contrário. A ordem de Deus era para ele entrar em direção ao Mar Cáspio. Era para ele sair ali de Jerusalém ali, e entrar para o norte da Babilônia. Ele fez o contrário, ele entrou no Mar Mediterrâneo. Ele fez o contrário. Deus mandou para ir para a direita, ele foi para a esquerda, né? Ele foi até o mar, então viu que tinha um barco que ia para Tarsis. Ele falou: não, é nesse barco que eu vou. Comprou sua passagem, embarcou e desceu para o escuro porão do navio, para se esconder de Deus. Desceu, foi lá, vou dormir, o tempo passa, Deus esquece. Já pensou, Jonas, pensar uma coisa dessa? 4. Mas durante a viagem, de repente, o Senhor Deus, né, mandou um vento terrível que agitou o mar e formou uma grande tempestade, tão grande que o navio estava quase se partindo ao meio. Deus enfureceu o mar. 5. Com muito medo de morrer, os marinheiros, desesperados, gritavam pedindo ajuda aos deuses, no plural, viu, irmãos? Deuses com D minúsculo, né? O povo pagão tinha vários deuses. Enquanto um rezava para um santo aqui, outro rezava para o outro, outro rezava para o outro. Pagão, muitos deuses, né? Há um Deus só, amado. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto isso tudo acontecia, Jonas dormia tranquilamente no porão. Tava nem aí. Tava nem aí. Né? O capitão do navio desceu para falar com ele e disse: o que há com você? Gritou com raiva. Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Nossa, Jonas era muito tranquilo. Levante-se e fale com o seu Deus. Seu, no singular, irmãos. Então, o pagão lá do capitão do marinheiro, de alguma forma, sabia que Jonas cria no Deus único. Levante-se e fale com o seu Deus, para ver se ele tem pena de nós e nos salva. Versículo 7. Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte, para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Jonas foi um homem de cada, se viu. Olha, Deus usou até ali o negócio de sorte lá para apontar Jonas. Na verdade, irmãos, no vários povos no Antigo Testamento usavam essa estratégia de lançar sortes para escolher qual era a vontade de Deus, né? Até mesmo os cristãos durante uma... Os cristãos não, desculpa. Na religião judaica do Antigo Testamento, tinha o sacerdote, ele andava com umas pedras de pendurada, né, que chamava, aliás, ele tinha umas pedras que chamava Urim e Tumim, Turim, Urim e Tumim, Urim, é Urim e Turim, se eu não me engano, né, deixa eu ver se tem aqui, Urim e Turim, que era para Tumim, era Urim e Tumim, que era para adivinhação, né? Na Bíblia hebraica algumas vezes aparece Urim e Tumim. Então eles lançaram, mas hoje nós não usamos mais isso, irmãos. Hoje a palavra de Deus ela está na Bíblia. Naquela época era uma outra época. Não vai num cartomante aí, alguém que lança sorte e achar que é de Deus. Não, isso aí passou. Isso aí foi um outro momento, foi uma época específica. Hoje não se lança. Mas é bom ter essa consciência, né? Que tal. Então foi lançada a sorte e Jonas foi o homem indicado. Versículo 8. Alguém indagou, né? O que foi que você fez? Perguntaram, para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo, porque a tempestade era muito forte. Os marinheiros nunca tinham visto aquilo. Isso, aquilo. Quem é você? Começaram a ficar. Qual o seu trabalho? De onde é que você vem? Qual é a sua terra e sua raça? Esse cara estranhar, irmãos, porque é um negócio estranho, uma tempestade, sabe? Negócio que fugia do comum para eles. Então Jonas respondeu: eu sou judeu, adoro ao Senhor, no singular, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Aí então ele começou a pregar, né, irmão, testemunhar. Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Versículo 10. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados. É estranho aqui, viu? É estranho aqui, sabia? Porque, olha, você vê, Jonas, que era temente a Deus, vendo Deus levantar aquela tempestade, aquele vento e tal, ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo. Já os pagãos, que não confiavam, não conheciam o Deus único, estavam temerosos, temerosos. No Novo Testamento a gente vê isso, né, irmãos? Sabia? Lembra quando Jesus está chegando lá, com aquele endemoniado de Gadarena? O demônio se manifesta. Demônio, o que você está fazendo aqui? Não é a sua hora ainda, Cristo? Viesse nos expulsar? Enfim. Eles reconhecem. Por que que eu estou falando isso? Irmãos, às vezes, a gente que não tem uma sensibilidade espiritual, mas tem lugares que as pessoas nos rejeitam, praticam bullying, né? Tem uma rejeição, né? Gratuita, não fez nada para a pessoa. E se fala, mas por quê? Né? Às vezes é um demônio que está importunando aquela pessoa para ela se levantar contra você. Pode ser, irmão. Existem dois mundos, hein? Existe o mundo espiritual e existe o mundo secular. Mas não podemos esquecer que se tem uma vírgula errada na Bíblia, tudo está errado. Quando Jesus falou que há demônios, é porque há demônios. Que existe a luta espiritual, porque existe a luta espiritual. O que nós não podemos é ficar valorizando as ações demoníacas. Que aí a gente estaria enaltecendo a ele, não. A gente sabe que ele existe, sabe que ele se levanta, mas que ele é um derrotado. Então aqui é estranho, né? Porque os marinheiros, os pagãos, ficaram apavorados. Aí gritaram, mas por que você fez isso? Por que você fez uma coisa dessa, Jonas? O que vamos fazer com você para a tempestade, ou seja, para acalmar a Deus? E o mar estava ficando cada vez mais bravo. 12. Aí Jonas falou, olha, vamos fazer o seguinte. Joguem-me ao mar, disse Jonas, e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado dessa horrível tempestade. Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas nada conseguiram. Era impossível lutar contra a tempestade, era impossível. Então, fizeram uma oração ao Senhor, quer dizer, conversaram com Deus, né? O Deus de Jonas, fizeram, foi o Jonas que fez. Fez uma oração, não, fizeram, eles fizeram. Né? Fizeram, conversaram com Deus. Ó Senhor, pediram, não nos mate por causa do pecado deste homem. Não nos condene pela morte dele, pois disso nós não temos culpa. Quer dizer, eles já estavam preparados para matar Jonas. Eles pensaram, vou jogar ele no mar, ele vai morrer, né? Aí eles continuam na oração. Porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe. Então, tem coisas, né, irmãos, que acontecem na nossa vida que nós provocamos. E é esse texto aqui, ó. Tem coisa, a gente colhe o que planta. No mundo espiritual. No mundo espiritual. Lógico, aqui no mundo secular, queria ser lançado ao mar e tal. Mas no mundo secular também, no mundo espiritual também tem as suas consequências. Por isso que é Rádio Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus. Ou seja, o mundo espiritual. Né? Aí 15. Depois disso, depois da oração, agarraram Jonas e o lançaram ao mar, que estava muito bravo. Irmãos, e a tempestade parou, versículo 15, tempestade parou. Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo medo, né, e respeito pelo Senhor. O Jonas, ele não teve nem medo nem respeito. O Jonas não teve nem medo e nem respeito. Devia respeitar a ordem de Deus, né? Né? E então os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo medo e respeito pelo Senhor. Adoraram a ele, adoraram a Deus. Deus usa até essa desobediência para converter corações, hein, irmãos? Você está percebendo aqui? Deus usa até desobediência para converter corações. Porque, olha, adoraram a ele, ao Deus único, e juraram servi-lo, se converteram. Jonas, achando que estava fazendo, fugindo de Deus, achando que estava... Ele foi usado por Deus ali para converter aquelas pessoas com aquela atitude dele. Entendeu? Então, irmãos, olha, no mundo espiritual, no mundo de Deus, para o servo de Deus, todas as coisas contribuem para o bem, de uma forma ou de outra, Deus vai trabalhar. Então, em razão, nós não estamos incentivando ninguém a ser desobediente a Deus. Não, pastor, eu vou desobedecer porque talvez Deus, eu lá no boteco, lá, Deus talvez me use para converter todos aqueles que lá frequentam. Não, Deus, eu vou lá na casa da Luz Vermelha, que talvez lá Deus me use. Não, não é isso não, irmãos. Não é isso não. Deixa Deus trabalhar. Não fica inventando. Não fica criando estratégia para Deus, não. Deus, ele sabe. Né? Então, ali todos adoraram e juraram servir a Deus. Se converteram. 17. Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. O Jonas pensou que ia morrer e estava tudo certo, né? Não, não acabou não, Jonas. Tem uma missão a cumprir, né? Tem uma missão a cumprir. É ir para Nínive. Um grande peixe para engolir Jonas E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Irmãos, quem ficou também 3 dias e 3 noites dentro do túmulo? É ele mesmo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, Jonas, nessa sua ação missionária, né, nessa sua, não na desobediência, porque ao contrário, Cristo foi obediente, mas nessa sua ação de evangelização, Deus usou como usou a Cristo, para também levar as boas novas a nós, né, que somos gentios. Nós somos gentios, nós não somos judeus. E Cristo foi usado também para nos trazer a boa nova, irmãos. Que maravilha. Para mover uma montanha ou transportá-la de um lugar, sua fé tem que ser do tamanho de um grão. Será que não desejas mais acrescentar a sua fé para suportar a provação quando vier? Para um milagre acontecer, para não se decepcionar, tens que fazer a Deus sempre esta oração. Entronizado tu estás, estou aqui nas tuas mãos, e quando clamo, ela entra em. nós vimos que a desobediência de Jonas para com Deus acabou por colocar a vida de todos os tripulantes do navio em perigo. Nós temos uma grande responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, porque nosso pecado e a nossa desobediência pode prejudicar aquilo que nos rodeia. A salvação, ela é individual, mas o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, pode influenciar na tomada de decisões do outro. Às vezes a mãe quer que o filho se converse, mas não tem uma postura de cristão. O exemplo maior que o filho tem são os pais ali próximos. Então, temos que dar o bom testemunho. Quando erra, pede perdão, se acerta, conserta. Porque errar, todos erramos, né, irmãos? Mas o errar também é um exercício para nós pedirmos perdão, sermos cristãos, né? Então nós temos que prestar atenção a isso, que às vezes o nosso comportamento desobediente, ele acaba influenciando a vida de outro. Mas é importante nós perceber que, embora Jonas desobedecer a Deus, houve um momento em que ele parou, orou a Deus, né? E aí ele decidiu obedecer e arcou com as consequências. Ele falou para os marinheiros, olha, o culpado sou eu. Então eu tenho que pagar pelo que sou culpado. Aí quando ele se arrependeu, né, irmãos, foi a hora que Deus entrou com providência, né? Entrou com providência e tirou ele daquela situação. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de tempos turbulentos, de adversidades. Mas, irmãos, até chegarmos ao céu, as turbulências, as dificuldades farão parte de nossas vidas. Nós temos que orar porque Deus nos sustenta, Deus em alguma situação nos livra, em outras passa conosco, né? Mas vai fazer parte, não tem jeito, né? No mundo tereis aflição. Mas nós temos que sempre olhar para a circunstância, né? E como a gente sempre fala, não é o porquê. Por que que está acontecendo isso? Né? Para entender as tempestades de Deus, às vezes a pergunta é para quê? Para que Deus está fazendo isso? Por que que Deus está mandando isso? Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Olha o Salmo 103, 19, como fala. Deus firmou o seu trono no céu, e todas as coisas fazem parte do seu reino, tudo faz parte do seu reino, né? Então o chão que nós pisamos, o ar que respiramos, então não importa qual que seja a fonte, da onde que está vindo aquilo. Claro que se for, nós temos que evitar o mal. Nós temos que procurar ter uma postura correta, porque colhemos o que plantamos. Mas tem coisas que são inevitáveis. Nesse caso específico, Jonas, ele deu causa. Mas em outros casos, outras pessoas dão causa e nos atingem. Não adianta ficar reclamando de Deus, né? Nós temos que entender o para quê de Deus e continuar. Porque Deus, ele dirige todas as coisas. Todas as coisas. A soberania de Deus domina tudo. Tudo. E ele pode usar essas tempestades, irmãos, que passam nas nossas vidas, para nos levar ao arrependimento. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Dos que eu conheço, 100% vieram para o Evangelho depois de passar por uma dificuldade. Vai, 99%. Porque de repente alguém aí pode se sentir até ofendido. Não, eu não. Não. Vai, 99% das pessoas que eu conheço vieram para o Evangelho depois de uma tempestade. Então, às vezes, Deus ele usa a tempestade para nos levar ao arrependimento. Ó, você lembra dos marinheiros lá? O Jonas pecou, né? E os marinheiros acabaram sofrendo a consequência do pecado de Jonas, a tempestade e tal. Mas aquela tempestade, Deus usou na vida do marinheiro para que eles se arrependessem. Para que eles se arrependessem. Entendeu? O pecado ali, eles viviam em pecado, não há dúvida, porque ele adorava deuses estranhos. Mas Deus usou aquele caso específico de Jonas para que os marinheiros que eram pagãos, que não adoravam ao Deus único, se convertessem. Né? Então, a tempestade, Deus sabe o que faz com ela. Deus sabe. E às vezes nós mesmos, como falamos de Jonas, nós criamos, né, essas condições caóticas para a nossa vida em razão de decisões pecaminosas que tomamos. Às vezes decidimos errado e pagamos um preço. Jonas decidiu errado, teve que enfrentar uma tempestade também. Podia estar com a vida mansa, né? Mas a verdade é que, como Jonas, no final nós descobriremos que Deus está sempre conosco. Sempre conosco, né? Ele não quer que nós sejamos desobedientes. Ele não quer. Mas, ele, ainda na desobediência, ele está ali, sabe, irmãos? Por perto ali, né? Para nos trazer de volta. É o que fez com Jonas. Ele não abandonou Jonas. Jonas tentou fugir, não. E ele ficou por ali e tal. É conosco a mesma coisa. Ele não vai nos abandonar. Nós não devemos pecar. Porque nós nunca sabemos a hora da nossa morte. Então, não vou pecar porque Deus... Não, mas às vezes não dá. Entendeu? Nós temos que manter firme. Mas ainda quando a gente erra, nós temos que lembrar que Deus está sempre por perto. Ele está sempre por perto. Ele quer o melhor para nós, ele quer nos trazer de volta para ele. E, irmãos, as tempestades, elas nos forçam a crescer espiritualmente. As provações, elas nos obrigam a confiar mais no poder de Deus e não na nossa força. Né? E não na nossa força. Quando a gente enfrenta a tempestade, nós aprendemos a perseverar ali e nos submeter a Deus. Para que ele nos torne mais semelhante a Cristo. Cristo suportou e ao final foi vencedor. Foi vencedor. Nas turbulências, Deus se revela. E aí, irmãos, nós temos uma perspectiva, uma visão, uma cosmovisão mais clara e real de Deus. E da sua maneira de agir. É na turbulência. É na tempestade que a gente conhece a Deus. Né? Tem o crente que é de todinho e tem o crente que é ali na raça. Entendeu? Então, infelizmente é assim, né, irmão? Infelizmente é assim. E aí quando a gente passa, né, quando a gente está no meio da tempestade, a gente às vezes nem percebe. Porque a gente, né? Mas depois que passa, fala, nossa, Deus... Ele me suportou naquele tempo, hein? Eu, por mim, não teria passado. Se não fosse Deus... E é verdade. E é verdade. Se não fosse Deus... Então, aí a gente percebe que o poder de Deus é suficiente para nos livrar. E o seu propósito é sempre bom. Deus... O propósito de Deus é sempre o melhor para a nossa vida. Lembra que eu falei do caráter no começo? É sempre bom... Não adianta a gente pensar, Deus justo, desculpa, ele vai fazer justiça e tal, vai, mas esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da graça. Você vê, Deus mandou a tempestade, mas o que foi maior, a tempestade ou a graça de Deus? Foi a graça de Deus, porque a graça de Deus, além de salvar aqueles marinheiros, ainda salvou Jonas. E se nós prosseguíssemos lendo o livro, o de Jonas por completo, a gente ia perceber que Jonas acabou cumprindo a sua missão e Nínive foi salva. Foi salva. Então foi uma pregação maravilhosa. Então, sempre nesse tempo que estamos vivendo, sempre a graça de Deus superabunda. É maior do que o seu castigo, o seu peso. Agora, nós não podemos negar. A Bíblia fala que haverá um tempo, o tempo de julgamento, que aí Deus vai bater pesado. Entendeu? É lobo para um lado, pancada no lobo, inferno, né? E ovelha para o outro, céu. Aí haverá esse tempo. Mas agora não, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da graça. Principalmente agora, no depois da igreja, né? Principalmente agora. Uma hora eu vou pregar aqui a respeito do estudo bíblico através das dispensações. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas é um jeito muito gostoso de entender a história bíblica. A história por completo, né? A história bíblica. Tá bom, irmãos? Olha, esse Deus é maravilhoso, hein? Esse Deus, o que ele fez com Jonas, maravilha. Olha, o que ele fez? Ele usou Jonas para poder... Jonas fugindo, pensando que estava indo de Deus, na verdade estava sendo usado por Deus para poder alcançar aqueles marinheiros. E depois, Deus usa do sobrenatural... um peixe grande, uma baleia, para preservar Jonas 3 dias, né? Meditando, enfim, no interior de uma baleia, que nos faz lembrar de Cristo, que ficou 3 dias no interior de um túmulo, mas depois saiu vitorioso, né, irmão? Depois saiu vitorioso. Eu não sei se você pensa assim, se você pensa diferente, mas não sei se sofre no corpo, na alma, nos relacionamentos. Mas eu sei que Deus quer o melhor para a nossa vida. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez nos ensinar a respeito dessa Tua tão grandiosa graça, Pai. Graça que nos alcançou um dia. Nós que estávamos caminhando a passo largo para o inferno, mas o Senhor, com o Teu amor, nos salvou através do Teu Santo Espírito. Obrigado por essa palavra que vem nos confirmar que ainda no Antigo Testamento, onde a revelação do Senhor não era completa, porque o período de Jonas é o período antes de Jesus Cristo, que foi o ápice do seu amor. E ainda naquele tempo, ainda antes da vinda de Cristo, a sua graça superabundava, era muito maior que a sua justiça. Assim como é hoje, o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor quer alcançar a todos. O desejo do coração do Senhor é que todos vá morar contigo nos céus, Pai. Nos use, Senhor, para poder levar a Tua palavra, pregar a Tua graciosa manifestação de caráter. O Senhor é um Deus gracioso, o Senhor veio para salvar a todos, o Senhor deseja que todos vá morar contigo no céu. Pai, eu peço também por aquele que nesse tempo ainda sofre no corpo, sofre nos membros físicos, sofre nos órgãos, que o Senhor possa estar restaurando, Pai, que o Senhor possa estar curando, dando a esse mais um tempo, uma oportunidade de conhecer a Ti de fato, de verdade, ter um relacionamento mais próximo contigo, Pai. Pai, que não seja feito conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua vontade. Porque o Senhor é que governa todas as nossas vidas e a vontade do Senhor é o melhor para nós. Pai, pedimos também por aquele que sofre na alma, Pai, com tristeza, falta de esperança, falta de perspectiva. Pai, tira toda a depressão, tira toda a angústia. Tira, Senhor meu Deus, toda a falta de confiança. Traga paz, alegria. Dá um tempo novo para essa alma, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também os relacionamentos na família, projeto do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o papai, mamãe, o casal, assim como os irmãos e os irmãos com os pais. Que haja união, Pai, que haja gratidão, que haja presença do Senhor. Manifeste também seu amor, Senhor meu Deus, nos relacionamentos governamentais. Que as autoridades possam ser capacitadas para o Senhor e obedecer a Ti, ó Pai. E que os cidadãos também, Senhor meu Deus, possam se colocar na posição de obediência, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoe os relacionamentos no trânsito, abençoe os relacionamentos no comércio, trazendo paz, harmonia e esperança, Senhor meu Deus. Esta nação é do Senhor Jesus. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Pai, nós oramos que nós cremos, nós oramos que nós esperamos. Por isso nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.